Essa pisada eu conheço, é do povo do Palmares. Faz o barranco cair e a palha voar. Quando ela chega, manda tudo pelos ares. Pra lá da placa, debaixo daquela lombrigueira, a minha brincadeira, aquela invasão de gente feliz. Meu Palmares, a raiz. Bairro Grande, beira d'água, aqui a galera é confiada, é arretada. Faz o esquenta na calçada ou no canto da porrada. Eu pego o beco pro Zeca, a garganta não seca, a gente se ingera, eu gosto assim. O povo não arrega, a cachaça te espera, traz logo uma pra mim. Seu jovem falou, mandou avisar, que o Palmares é de rocha e tá na hora de arrocha. Sou da galera do Palmares, arreta quem não aguenta, o caprichoso chegou. Eu sou da galera do Palmares, arreta quem não aguenta, o caprichoso chegou. Todo gaiato, todo abusado, armado de amor, dos pés à cabeça. E se me chamarem de galeroso, no boi caprichoso te mostro que sou. Eu pego o beco pro Zeca, a garganta não seca, a gente se ingera, eu gosto assim. O povo não arrega, a cachaça te espera, traz logo uma pra mim. Seu jovem falou, mandou avisar, que o Palmares é de rocha e tá na hora de arrocha. Sou da galera do Palmares, arreta quem não aguenta, o caprichoso chegou. Eu sou da galera do Palmares, arreta quem não aguenta, o caprichoso chegou. Caprichoso chegou.